Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Depois de, na semana passada, termos apresentado a sessão especial número 100, estamos de volta para mais uma emissão do Em Transe aqui na Radar. Já sabem, primeira parte conduzida por Ricardo Mariano, logo a seguir vem o Ricardo Carvalho. Nesta primeira metade do Em Transe de hoje, quase só estreias, apenas uma recordação, vamos dar protagonismo à música eletroacústica. Começamos com as melodias do pianista londrino Alex Kozobolis, banda sonora para a curta-metragem Obscured. É com o tema-título que começamos a sessão de hoje. Boa noite, bem-vindos. Depois de iniciarmos a sessão com Obscured, de Alex Kozobalis, fomos até à música do canadiano Tim Acker, EP Dropped Pianos, que antecedeu a edição do LP Rave Death 1972, como sempre a trazer-nos ambiências misteriosas, aqui com muito piano, passou Sketch One, e depois o primeiro disco em nome próprio para a band Lucas Boysen. Conhecemos dele muita música sob alter ego Ack, estreia-se com Gravity, por lá The Bohemian Gospel, um dos magníficos temas deste disco absolutamente recomendável. Seguimos agora com dois génios alemães, F.S. Blum, um nome icónico da editora More Music, e Nils Frahm, conhecem-no com certeza, vamos passando muita da sua música por aqui. Eles juntaram-se para, de uma forma muito improvisada, gravar Music for Wobbling Music versus Gravity, conjunto de peças, sobretudo à guitarra e ao piano. Vamos seguir em frente neste entrance com Perth. Thank you. Depois de F.S. Bloom e Nils Frahm, continuamos com as guitarras de Seaworth e o projeto do australiano Cameron Webb. A ele junta-se Taylor Dupree, gravam um disco para a editora deste último, a 12K, chama-se Hood Winter Hollow, rodou Hoods, e logo a seguir mais uma pequena peça chamada Silently Sharing, pela dupla F.S. Bloom e Nils Frahm. E terminamos com mais um nome, que, tal como F.S. Bloom e Nils Frahm, edita pela editora berlinense Sonic Pieces, chama-se Moon Ate the Dark e junta o talento da pianista galesa Anna Rose Carter e a produção do canadiano Christopher Bailey. De Moon Ate the Dark e do título homónimo, a terminar a primeira parte do Entranze de hoje, She Swimming. Fiquem desse lado, vem aí o Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte desta emissão de Em Transe a abrir com Jan Sandvernder, ele que juntamente com Andy Toma forma os Mouse on Mars, a veterana dupla de eletrónica de Düsseldorf. No entanto, aqui Jan surge num lançamento a solo pela Thrill Jockey, que inaugura aqui uma série especial de lançamentos intitulada Fiat Blaster, dedicada à improvisação, às gravações de campo e à experimentação eletroacústica. Agora espaço para Machinefabrik, mais uma vez Rutger Zuiderfeld, com um lançamento, ele que tem uma capacidade de produção notável, o segundo volume da série Struntum. Aqui, nas palavras do próprio músico holandês, procurou-se integrar numa gravação de estúdio alguma da espontaneidade e daquelas arestas por limar que surgem nas suas atuações ao vivo. Thank you. Thank you. segunda parte de Em Transe, então com Jan Sandvernder, um dos elementos dos Mouse on Mars, aqui a solo, lançamento da Thrill Jockey. Depois Machine Fabric, o segundo volume de Strum Tun. Ainda o destaque para Kupo, projeto a solo da finlandesa Jona Karanka, ela que está envolvida numa série de bandas de uma referida cena neofolk desta zona do norte da Europa. Ela que tem também trabalhos enquanto artista visual. Ainda no Em Transe de hoje, Mark Templeton, músico canadiano que parte de bases acústicas, como o banjo ou o acordeão, para as suas produções que já foram comissionadas para diversas iniciativas, nomeadamente ligadas à dança contemporânea e ao cinema. Ainda o álbum de estreia para o trompetista Justin Walter, edição da Cranky, improvisação e eletrónica baseada então neste instrumento, intimamente ligado ao jazz, mas que aqui surge de forma mais particular, nomeadamente numa variante intitulada EVI, ou Electronic Valve Instrument, uma espécie de instrumento de sopro eletrónico que pode assumir diversas formas, entre elas saxofone, trompete, clarinete. O álbum, do qual ouvimos o tema que dá título à edição, chama-se Lullabies and Nightmares. E fechamos a edição de hoje de Em Transe com o projeto solo de Rebecca Foon. Ela que é mais conhecida através do projeto Esmerine, do qual é membro fundador, e que faz parte também de projetos como The Silver Mount Zion ou ainda Set Fire to Flames. O projeto de Rachel Foon intitula-se então Saltland. E é assim que fechamos a emissão de hoje de Em Transe. Já sabem, alinhamentos e podcasts através de radiotranse.blogspot.com. Podem ainda consultar estas mesmas informações através de facebook.com/radiotranse. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir de 1 da manhã, para mais uma emissão. Muito boa noite. Children.